Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Mãe, a Rafaela de Emanjá? É, Rafaela de Emanjá. Pode me chamar de Rafaela de Emanjá. Como é que vai? Ai, não... Como é que foi o trabalho com a avó? Ah, o trabalho com a Catarina é sempre muito intenso. É... Ela trabalha muito o meu chakra cardíaco, sinto. É um amor muito grande que ela desenvolve dentro de mim, né? Eu sei que ela não me incorpora, eu sei que o espírito não entra dentro da gente. Mas eu sinto, assim, um amor muito grande. É como se realmente, assim, eu fosse explodir de tanto amor. É muita ternura que eu sinto quando eu tô atuando, né? Na energia da avó Catarina. É uma paz muito grande. Eu senti que no comecinho é como se eu tivesse, eu sou semiconsciente, né? Algumas coisas, muito do que está acontecendo eu ouço, depois eu acabo esquecendo de algumas coisas, mas eu estou atuante no que ela está trazendo, né? Como consciência. Mas eu senti assim que logo no meio do trabalho ela foi atuando mais, onde ela ficou mais arcada, eu senti tremer um pouco mais. E trazendo mesmo a energia dela, né, de amor, de carinho, né, de fraternidade, é muito bom. Para mim é um estado de graça trabalhar com a avó Catarina. Ela desperta muita emoção, muito sentimento no meu vida. Oh. Só tenho que agradecer a oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje dia 16 de janeiro de 2017. Então agradecer você aí, maravilhoso. Então, vamos torcer que isso seja um de muitos, né? Se Deus quiser. Então tá bom, fica à vontade pra trazer a avó. Assim graças em Deus, graças em Deus, graças em Deus. Salve nosso Pai Oxalá, salve Zambi, salve nosso Pai Olorum, salve essa oportunidade, salve. Salve esse chão, salve o momento, salve essa vida, que é muito querida, é muito abençoada, a oportunidade de vocês serem melhor. E de nós também. Graças a Deus. Graças a Deus, enfim. Graças em Deus. Graças em Deus. Ê, vó! Que felicidade! Felicidade dessa nega, viu? Eu já conheço você, essa voz sua. É desses aparelhinhos. Que essa menina já ouvia, já tentando se melhorar, né? Escutando também. Vó. Que lindo quando é assim, né, avó? Isso é muito bonito, né, filho? Aprendizagem é eterno, né? É. A gente tá sempre buscando aprender um pouquinho. Claro. E aí vai se encaminhando, né, meu filho? Vó. Muito obrigado, viu, vó, por permitir a gente acolher o conhecimento através da mediunidade de um aparelho seu aqui na Terra, viu? Ah, esse nega se que agradece, filho. Já tem um tempo já que... Esse nega tá querendo se preparar para trazer um pouquinho, né, filho? Junto com o com tantos outros que você já trouxe esclarecedor para tanta gente, né, meu filho? Isso, isso. Graças a Deus. Vovó, hoje em dia o ser humano encarnado às vezes precisa ouvir uns conselhos de um avô, de uma avó, né? Que tem mais sabedoria, mais tempo de experiência. Qual que é o conselho inicial que a senhora dá, vó, para nós que estamos aqui tentando se melhorar? O conselho, filho? O conselho que me dá é que o senhor esteja sempre aberto para aprender um pouquinho. Deixar o coração aberto. Porque os mais velhos sempre têm algo para ensinar. Mesmo que às vezes um espírito de um jovem pode ser mais velho, esse espírito de galgagem espiritual, de sabedoria, sempre tem algo para se aprender, né, meu filho? O mais velho já fez aquela caminhada, já passou pelos percalços da vida, e mesmo às vezes o filho não achando que tem que aprender, está todo mundo aqui, sempre tem algo de bom para oferecer. Então deixar o coração aberto, né? Se despir um pouquinho das vaidades, ter humildade para ouvir, colher um pouquinho daquele mais velho que já fez os andadores da terra, né? E já passou por coisas boas e pelos sofrimentos também que trouxeram aprendizagem. Ter humildade no coração. Qual que é o nome da avó? Eu respondo a Falange, filho, de vovó Catarina. Trabalho nessa linha. Onde também trabalho na atuação de mãe Iemanjá. Um trabalho de cura na linha das águas. Muita escolha emocional. Mas respondo também a vibração de Pai Xangô. Trabalho também na justiça e na verdade. Do desencarne dos filhos. E trago essa vibração também quando incorporo. Quando eu acopo no mental dessa menina, trago essa vibração. Certo. A senhora, se fosse ver assim, na idade da Terra, tinha quantos anos, vó? Essa vez encarnou velha, filho. Não muito jovem, né? Muitos negros escravos desencarnaram jovem, uns 30 anos, 20, né? Por causa das maldades, da escravidão. Mas essa negra teve que aprender, muitas vezes, ver o sofrimento, se calar, para poder aprender, para poder ajudar tanto os brancos como os escravos. Então, eu consegui viver numa imagem que você vê uns 60 anos de carne. Um corpo carnal de 60 anos, um pouco judiado, filho. Não vou dizer que é uma imagem que você vê uma pessoa hoje desencarnada, encarnada com 60 anos, com tudo de bom que vocês têm aí para passar, beleza, né, filho? Os cremes, essas coisas, né, que tem. Não, filho, nesse tempo era... um nega velho não tinha esse apetrecho, né, filho? Uns 60 anos, filho, mais ou menos isso. Qual foi a lição, vó, que aquela encarnação trouxe para o seu coração? A lição, filho? Eu acho que você já ouviu isso de um nego velho, mas eu vou falar porque isso toca na minha alma e na minha vivência de escravidão. Que o meu espírito era liberto. O meu espírito era liberto para me viver os orixás que foram arrancados, né, de uma certa forma, de nós negros. E que existia um pai que olhava por nós, independente de filho, de tanto sofrimento, eu não fiz a minha mente uma prisão. E cada ato que eu tinha na minha vida de escravidão, eu vivia com alegria. Não se prender, filho, na mente de vocês. Se libertar. Sempre ter o melhor pensamento. Porque isso aqui é só uma passagem. Ô, vó, as pessoas não dão muito valor para esse ensinamento, mas é um ensinamento muito profundo, né, vó? De não se prender na mente, e a gente faz isso toda hora. É toda hora, filho. Toda hora os fios estão se prendendo nos pensamentos negativos. Às vezes o fio almeja um bem, mas dentro dele ele só quer, mas ele não nutriu no pensar. A bondade, entendeu, filho? A bondade de quando você almeja algo para você, você tem que pensar que aquele bem que você almeja é o bem que você possa almejar para o seu irmão, entendeu, filho? E aí as coisas podem fluir de uma maneira muito mais rápida quando se pensa amplo, quando se tem um coração aberto e se livrar das suas mazelas, da inveja e do egoísmo, filho. Muitos filhos podem ter uma prosperidade para acontecer, mas muitas vezes se travam nos seus corações do ego e da inveja, filho. Você pode querer almejar coisas boas, admirar, mas nunca pensar que aquilo que você almeja, o outro não tenha direito, entendeu, filho? Vai, sim. Ô, vó, qual que é a prisão do ego? Como é que o ego prende a gente, vó, na mente? O ego, filho. O ego prende vocês quando vocês acham que só vocês é capaz de ter aquilo e seu irmão não pode ter. Quando vocês pensam em vocês como o único ser, na soberba de querer o melhor e de achar que o seu irmão é impossibilitado ou não é merecedor. Porque muita gente quer as coisas boas, mas espelha a comparação, filho. A comparação ela é importante para ensinamento, mas não se comparar que o seu ser é merecedor daquilo que é bom. O egoísmo, ele fecha a alma do ser para enxergar só os pés dele, o que é bom para ele, o umbigo dele. Ele não faz enxergar o próximo. Ele cria as prisões, filho, as prisões mentais. Não que vocês não tenham que ter um pouquinho de vaidade, de lutar pelo que vocês querem, vocês estão aqui para isso, vocês estão em terra. É muito bom ter um pano bom para vocês colocar, uma coisa gostosa. Mas sempre espelhando no outro, na divisão. Jesus dividiu tudo, filho. Dividiu o pão, ele dividiu a água, dividiu o vinho. É isso, filho. Vovó Catarina, quando a senhora trabalha assim no resgate dos desencarnados também, né? Sim, filho. Conta pra gente uma história que te emocionou, vó. De um filho que a senhora precisou buscar e trabalhar. Então, filho, essa nega velha trabalha muito em leitos de hospitais também, né? Muitos filhos quando tá naquele enlace já do desencarne, né, filho? Que o espírito está se desprendendo da carne. A vó Catarina atua muito nessas áreas. É um fato muito bonito, foi do senhor, que já estava já infartando o coração. Mas esse senhor já era muito apegado ainda a essa vida, sabe, meu filho? A vida terrena, a família. Não estava muito preparado, não. Mas a carne já não estava aguentando devido já aos uns excessos, filho, da própria carne, né, filho? Da alimentação. É como se fosse suicida, né, filho? E esse filho, vó Catarina, por afinidade já de um tempo, já também ligada a esse moço, nesse leito, foi preparar ele já uns dias antes, né, do desencarne, junto com o nego velho, pai João das Almas. E fui preparando ele, levando ele no astral. Quando vocês dormem, né, filha? É como se fosse uma jornada que vocês fazem, né? E nega véia se desprendeu, né, junto com o protetor desse senhor. E onde a avó foi levar ele, filho? Com as consciências mentais. E fez um filminho da vida dele, né? De algumas partes da vida. Onde vó mostrou e teve a permissão nos orixás da espiritualidade maior de mostrar para ele que já era a hora e o que ele tinha feito com o corpo dele. Que nós tentamos, de todas as maneiras, de uma certa forma, filho, vocês podem muitas vezes tem uma permissão, às vezes, no desencarne, que pode. Vocês podem ter uns dias a mais aqui na Terra, dependendo do andar. E foi onde ele reviu, onde ele sentiu um amor muito grande quando ele viu os negros velhos, e quando ele se viu como ator dele mesmo, né, filho, vendo a vida de algumas partes. Onde se fazia necessário. E ele se emocionou. E onde ele mesmo, preso aos familiares, essa vida aqui terrena, que é muito boa, ele entendeu a passagem. Isso é um fato que a avó fica muito assim emocionada. Porque a aceitação é algo muito importante. E porque muitas das vezes, a forma que vocês vão embora é uma forma já prescrita por vocês mesmos. Mas no caso desse senhor, foi algo que ele mesmo foi colhendo com o dia a dia. Onde houve muitos vícios, meu filho. Onde houve muito vício de bebida e de uma alimentação muito desregrada. Então, filho, isso emociona a nega véia pela aceitação e pelo trabalho dessa linha e pela oportunidade de trabalhar nesses desencarnes de leito de hospital e pela condição do espírito. Mesmo ainda tão ligada à carne, filho, é um espírito bom coração. Conseguiu entendeu, filho? Não. Esse conseguir entender, vó, parece bobagem, mas guarda muito mistério, né? Como que uma pessoa busca se colocar, se predispor para conseguir entender? Olha, filho, muitas das vezes, mesmo quando há um desencarne, é muito tempo, às vezes, para o espírito entendeu, filho? Entender a passagem, entender que não está mais preso ao corpo, né? O conseguir entender, filho, é a busca que vocês têm no dia a dia aqui da Terra. Vamos supor, filho, uma pessoa que busca um conhecimento, independente de religião, e que ela não se prende muito às coisas dessa vida, ela tem muito mais entendimento, entendeu, meu filho? Sim. Então, esse senhor, meu filho, ele não tinha muito esse disciplina com o corpo, quando você se come demais. Sim. Mas era um espírito bom. Era um espírito que sabia dividir, entendeu, meu filho? Sim. Então, a consciência dele, dentro do amor dele, que ele nutria, não foi mais mas faz para chegar no coração, na alma, entendeu? Claro. Não tem muito conhecimento, senhor, de vida espiritual, uhum. mas tinha bondade. Uhum. E tava, a carne já estava muito... sabe quando vocês ficam doentes, já é um fardo? Isso, fraca, né? Isso. O peso. Isso. E por merecimento, uhum. e por afinidade também, de coração, de alma, esse senhor teve um encontro com os pretos velhos. Porque vocês, quando vocês estão no leito, vocês têm amparo espiritual, mas nem sempre vocês vão ter afinidade para chegar aos benfeitores, entendeu? Não vai ter. Não vai ter essa lucidez, filho. Porque tá muito preso na maldade. Não consegue alcançar a plenitude de ter esse encontro. Como que a gente pode viver uma vida de forma a alcançar essa determinada plenitude? Fazendo bem, respeitando o seu próximo, respeitando a si mesmo, apreciar o simples, já é um grande passo, meu filho. Respeitando o seu irmão do lado, mais próximo de vocês, porque a maior missão que vocês têm é aquele mais próximo de vocês, vocês têm um resgate. Tentando amar esse irmão na condição que ele é. Quando vocês têm um respeito, vocês conseguem se aperfeiçoar na alma de vocês e atingir uma chama crística de amor. Aí vocês conseguem abraçar essa plenitude, meus filhos. É um exercício bem difícil, né? É bem difícil. Mas todo mundo tem, né? A chama do amor e a centelha do Pai Maior. Tá certo. Vovó Catarina, a senhora falou que é preciso aprender a apreciar o simples. Ensina a gente, vó. Apreciar o simples, filho. Especial sempre é dentro da sua respiração. Respirar já é um ato de vida. O respirar já é sagrado. É vocês, quando vocês abrem o olho de vocês e conseguem enxergar a grandeza desse universo. É agradecer a vocês ficar os pés no chão quando vocês acordam. Algo tão simples. E tão imprescindível e tão grandioso que muita criança, quando vem nesse mundo, não consegue enxergar a claridade. Algo tão limitado, filho. Não consegue ter uma vida adulta porque é limitado pela doença. Isso eu falo, filho, por experiência de trabalhar nesses lugares. Eu tenho essa tristeza maior, que é com criança. Então, por isso que vó ensina essa cartilha da simplicidade, da humildade, de agradecer o simples. Porque o simples já é grandioso. É que faz vocês manter os pés firmes de vocês, onde ir e vir. É tão importante, né, meu filho, você poder fazer o seu ir e vir. Ter vontade de estar no lugar e estar, não é, meu filho? É a liberdade. É a liberdade com respeito. Isso para mim é simplicidade. Isso para mim é muito grande. O que significa o amor de Cristo para com a humanidade? Como compreender isso, dimensionar? Olha, tá, é um amor que não tem como um ser bom para nessa terra da, ter essa grandiosidade de saber o que é o amor do Cristo. Infelizmente, ainda para muito poucos, filho. Porque a grandiosidade do amor do Cristo é o amor soberano, é o amor que Ele ama a todos por igual. É o ser, filho, colocar na condição daquele que você, de uma pessoa que você mais ama, e olhar por esse amor em todos os seus irmãos. É como uma mãe tem um filho, carrega um filho no ventre, e ela para essa criança, e essa criança é tão amada, é você ter essa condição de amor, de olhar o irmão assim como se fosse um filho, ter aquele amor soberano, sem diferença. Esse é o amor do Cristo. Ele ama a todos, sem diferença. É desenvolver esse amor. Que por mais a maior missão é amar o seu familiar, é aqueles que estão do seu lado, mas é amar o todo. É amar o seu vizinho. É colocar no seu vizinho o rosto do seu filho. Esse amor é soberano. Graças a Deus. Ô, vó, por falar em Deus, o que é Deus para a senhora, vó? Deus é o todo, né? Ele é o todo e o tudo. Ele está em todo lugar, filho. Ele está nas coisas que é mais simples. Por isso que a vó gosta do simples. É aquilo. É onde não tá feito, é onde o homem não consegue fazer, colocar a mão. É numa árvore, é num pássaro que voa no céu, é numa rosa, é no sorriso de uma criança, é na pureza, filho. Deus, para mim, ele é um todo, ele é um arquiteto desse universo. É uma centelha muito grandiosa. Não tem forma, filho, dimensão para calcular. Essa nega velha não saberia se definir de uma forma muito coerente. Mas eu posso te dizer que eu vejo Deus nesse âmbito, filho. No rio, na cachoeira, eu vejo pedacinho dele. E no mar, cada atitude boa que o filho tem, está nascendo Deus. Deus está se manifestando. Na caridade que você tem, sem questionar. Ajudar de coração. Essa é a maior manifestação. Ah, quando fala de coração, vó, e essa conexão que sente o encarnado para com seus guias, como é visto por vocês? A própria médium, agora há pouco, foi falar da senhora, quase que se emociona. Oi, filho. Nós ficamos muito felizes de saber quando a menina desenvolve o amor e cada dia, porque a missão para todos vocês, dependendo da mediunidade, é o ato de se corrigir e ser melhor. Então esse menina se emociona muito quando fala de nega, porque eu transmito muito amor para ela. Cada coisa que ela vai fazer e que ela vai ter atitude, eu transmito esse carinho. Eu me sinto muito feliz que eu estou conseguindo fazer essa missão com ela nessa terra e que ela não está falhando com o que nós conversamos antes dela vir para cá. Que no plano astral, né, a cidade como foi previsto, ela está cumprindo da melhor maneira. Então é muito feliz, é muito, é muita, é como se fosse uma festa para nós. É muito feliz. Eu falo uma festa porque eu já fui humana, né, filho? Então, me torno um pouco humana quando desço aqui nesse aparelho. E me sinto ainda bem humana, porque eu ainda tô me espiritualizando, filho. Estou me melhorando também. E é muito bom viver nessa terra de vocês. É comparado a uma festa. Uma festa, geralmente, vocês riem, vocês têm alegria. Então, é isso. É muito feliz, filho. E é que eu inspiro ela, sempre se emocionar. A emoção é muito importante. É desenvolver o amor. Esse é o maior desenvolvimento mediúnico. Que aí vocês alcançam, né, filho, os guias. É mais fácil para nós encostar em vocês, trazer a nossa mensagem. Vai ter parte da menina, vai ter palavras que ressoam o vocabulário dela, mas nós vai trazer a essência, porque ela faz com que nós conseguimos fazer esse trabalho, porque ela está alcançando o amor em cada gesto, principalmente com os filhos, com o pai dela, aqueles que ainda têm missão já de estar ajudando, e com os vizinhos, que às vezes o vizinho é mais que um parente. Nunca desembaraçar o próximo, é o que eu peço para ela. Quando se fala em parente e não desamparar o próximo, como é na prática a parceria entre Exu e Preto Velho? Ai, filha, é a melhor possível, viu? Eu não consigo muitos trabalhos, filho, desenvolver se eu não tiver acompanhada do seu Trancarroa das Almas e se eu não tiver a parceria da Maria Padilha. Porque tem alguns lugares astrais dentro desse fractal, desse terra, e que nós precisamos fazer trabalho que só com eles, filho. Eles são os maiores varredores, filho, de tudo que precisa ser limpado, ser desenvolvido. Não dá para fazer sem um Exu, filho. Eu tenho uma ligação muito boa e de irmandade com os Exu. São grandes guardiões e companheiros de irmandade dos Preto Velho. Não haveria trabalho, filho, sem os Exu. Seria muito difícil. Não consigo ver trabalho sem os Exu. A senhora estava falando da vida na Terra e de se emocionar. Qual que foi para a senhora o momento mais feliz da sua encarnação? Como Preta Velha. Como Preta Velha, filho, eu posso dizer mais de um? Pode, claro. Porque tem bastante coisa boa, viu, filho? É. Teve sofrimento, mas teve muita coisa boa. Uhum. Para mim, os momentos mais felizes de quando vivi encarnada, na casa de engenho em Minas, foi é poder trazer o parto. Eu era parteira também. Trazer uma criança era para mim um momento de maior alegria. Para mim foi um dos momentos mais felizes. E quando eu conseguia, de alguma forma, se emociona muito nega. Oh. De alguma forma, traz um pouco de... trazer uma cura para um filho da escravatura através de ervas, filho. Através da condição que eu tinha um pouquinho a mais que os negros, filho, que dormia na senzala. Através da casa grande eu pude ter um pouco mais de... um pouco mais de oportunidade, filho, de trazer. Ei, vó, que felicidade, né, avó? De poder servir o outro, né, avó? É, filho. Eles trazem o acalanto, filho. É muitas feridas, filho. E você sabe com o que esse legal veio a fechada, ferida? O que, vó? Esse com cana, filho, com açúcar, é hoje, né? açúcar. É o nome que vocês usam? Açúcar? Isso. Esse, filho. Com esse melado, filho. Fechava muitas feridas. Então isso pra mim, filho, é esse muito precioso. Graças a Deus. Graças a Deus. Por que que às vezes as pessoas pensam que porque o preto velho é evoluído, não sente mais emoção, já está com controle de tudo na mão e a vida passada não devia importar, e quando se importa é porque é atavismo. É, filho, nós ouvimos muito isso, filho. Eu trabalhei muito tempo em mesa branca, né, com esse cavalo, onde houve alguns preconceitos, mas não é culpa dos médios, né, filho? Não. Isso já é uma filosofia, algo que já é dito, né, pelos homens, né, onde tem filho, esses, como se diz, tem erros e acertos, filho. Nem tudo é 100%, né? O que acontece, filho, eu não sou presa a magística mais de usar uma mironga de charuto, de usar um café, são coisas que a avó já não usa mais na minha condição espiritual. Mas a emoção, filho, faz parte de quando você vibra, você desce o seu perispírito, a minha capa, né, fluídica do meu espírito, eu consigo recordar, filho, essa vivência que me trouxe muito, eu posso dizer que foi a maior aprendizagem da minha reencarnação, que não foi muitas reencarnações que eu tive, não. Mas essa é uma das reencarnações onde me trouxe a maior aprendizagem. Eu me emociono, filho, porque eu não sou totalmente liberta. Eu não sou só uma, eu não sou ainda uma fagulha. Então eu me humanizo um pouco. E não me acho perfeita. Então fica aos olhos de quem quiser julgar, filho. Fica aos olhos de quem quiser julgar, porque o nosso Mestre Jesus também, quando ele desceu aqui, né, já preparado, sabendo de muitas provas que ia passar, ele e o Espírito já iluminadíssimo, mesmo com descendo a vibração para o corpo carnal, ele também se emocionou com saudade do amigo dele, Lázaro. Então, meu filho, quem sou eu para me comparar? A Pai maior, né? Mas a emoção faz parte, filho. A emoção faz parte da vivência. E quando eu estou aqui, eu me sinto um pouco humana. Eu me sinto parte dessa terra que eu já pisei e que já amei muito. Pode ser um atavismo? Pode ser, filho. Mas eu sou assim, né, filho? Nós temos também nossas individualidades como espírito. Entendeu, filho? Sim, senhora. É isso. Assim como um espírito usa um nome para descer na matéria, né, para poder se apresentar, é uma forma também, né, filho? É uma forma de poder trazer uma consciência. Então, quando esse aparelho se emociona, muitas vezes eu falo para ela assim, esse negavento está se emocionando, filho. Junto com o seu coração, que é grande. Isso faz essa infusão, porque você permite a essa emoção, porque você já nutre todo esse coração grande. Então, filho, é um pouco meu sim, porque o sentido que eu passo para ela é muito grande. E aí faz toda essa energia de emoção que para vocês é nas lágrimas. Nunca fui repreendida numa reunião por causa das lágrimas. Mas isso se fala assim muito mesmo, filho. Né? Se fala assim muito. Ô, vó, aqui uma questão. Por que quanto mais a pessoa é honesta, mais dificuldade ela tem supostamente em todas as áreas? Olha, meu filho, A honestidade é o que faz a dignidade. Mas muitos que estão aqui não levam uma vida tão... Não levam a vida, não levam a verdade na vida. E muitas pessoas, filho, quando é muito verdadeiro, para um preço muito grande, porque ninguém quer saber, as pessoas se omitem para a verdade. Porque, de certa forma, a verdade para aquele que mente é bem dolorida. Mas a verdade, ela é o maior âmbito que pode elevar um espírito, uma evolução. Tudo dentro também do discernimento. Existem verdades, meu filho, dependendo de tudo. Você vai ser honesto, você vai trabalhar num lugar. Você tem que ser honesto, fazer o seu trabalho o melhor possível, para ter dignidade de ter o salário, né? Desfazer jus àquilo que você está ganhando e vice-versa. É um compromisso, tanto para aquele que você trabalha, tanto para o trabalhador, né? É um dependendo do outro, é só um exemplo. Mas existem verdades que podem ser muito chocantes, filho. Às vezes a verdade não precisa ser tão exposta, dependendo do que você vai levar como verdade. Mas a verdade, ela é preciosa, meu filho. É muito triste tirar o direito do outro saber a verdade. A verdade é imprescindível. E realmente, todo aquele que traz a verdade, ele é mal compreendido, porque não é todo mundo que está pronto para receber a verdade e se melhorar. Então, aquele que não vive na verdade, prefere, às vezes, viver no véu. E muita pessoa, quando ele é sincero, ela sofre, até a tendência a sofrer, porque esse mundo que vocês estão ainda estão se desenvolvendo para um mundo melhor. Geralmente são espíritos que têm uma ascensão e aí ele sofre. Porque quando ele desce aqui, por às vezes uma missão, nem tem muito o que aprender, mas às vezes é mais como missionário, ele sofre porque ele já não está, não faz mais, como se diz, meu filho, essa energia que vocês vivem aqui já não compete a uma pessoa que já traz um senso de justiça. Então, às vezes, tem muito sofrimento quando a pessoa vive uma verdade muito grande. E para poder viver também tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, meu filho. É, tem jogo de cintura. Porque a verdade também, filho, ela pode machucar, dependendo de como ela é dita. Verdade pode machucar? Pode, meu filho. Pode machucar, sim. Até a verdade tem que saber falar, filho. Porque não é todo mundo tá preparado, né, meu filho? É ensinamento, né? É mesmo. É ensinamento, porque vocês tinham que estar preparado, né? Então. Tinha que estar preparado, porque se faz... E se faz a mentira, e se está vivendo a desonestidade, tem que estar preparado para o que vai acontecer, filho. É aquela frase que eu aprendi na mesa. Eu aprendi isso na mesa, viu, meu filho? Na mesa espírita. É, esse mesa é branca, né? É. Espírita. Que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né, filho? Então é isso, filho. Mas a verdade, ela é tudo, filho. Ela precisa existir para fazer o filtro. Mas tudo dentro de uma... ponderação, filho. Esfregar a verdade na cara do outro pode te comprar uma briga muito grande. Desnecessário, ainda assim. Desnecessário, filho. Ah. Desnecessário, filho, porque você não precisa provar pro outro, não. O tempo se encarrega de mostrar a verdade para cada um. O tempo, filho, ele é um orixá. O tempo é um orixá, filho. Ai, o tempo ele vem para todo mundo, filho, para a consciência de qualquer um. O tempo ele roda, filho, ele roda a mão dele, ele traz a verdade. Então a natureza traz muita verdade. O filho às vezes pisa numa pedra ali e esbarra. Ah, por que que eu tô passando por isso? Eu não fiz isso. Lá atrás, filho, lá atrás ele fez. Aí ele, lá na frente ele tem a consciência. Porque ele agiu com a... Ele não agiu com a verdade, filho. E ele é cobrado. Então, às vezes, não precisa provar, brigar. Porque Deus está vendo tudo, filho. O seu íntimo que importa, o seu travesseiro, a sua consciência. É isso, não tem. Isso é a maior paz que vocês podem ter, filho. Porque também não adianta você ser um guerreiro, filho, estraçalhado. Não adianta você ficar guerreiro com todo mundo. Né? Sim, sim. Tem muita gente que vem para guerrear, viu? Não é assim, não. Ah, eu sou filho... Às vezes, agora eu vou falar um pouquinho até de orixá, né? Sim. Eu sou filho de Ogum, eu posso brigar, eu sou do fogo, eu sou da lança. Não, filho. Não, não é bem assim, não. Pra brigar não, vó. Não, filho. Na briga não. Às vezes precisa ter guerra, né, filho? As guerras... É, não, olha, assim, pode até ser polêmico. Não que precisa ter guerra. É que na evolução, filho, nessas transições da vida, existiu as guerras, porque a humanidade chegou no caos, você entendeu? É. Mas o que acontece? É algo que, de certa forma, traz um despertar muito triste. Não precisaria haver a guerra se todo mundo tivesse a chamada crística já desenvolvida. Mas aí é o poder, né, filho? O poder do quê? Do material, onde faz a guerra. E às vezes eu vejo muito isso, filho, dos filhos achar, confundir o orixá com a vida real, filho. Achar que é da lança, pode brigar, pode, né? É. Trazer briga com todo mundo, não é assim, não. Poder é amor, filho. Poder é respeito. Poder não é a espada, filho, pra lançar muito. Os orixás tiveram uma vida muito divina e teve também, Ogum também teve as batalhas internas e as batalhas, né, a história, onde ele guerreou, né, para trazer uma consciência, mas também teve consequências tristes, né, filho? Então tem que só fazer o filtro e saber dividir também. Que a divindade, ela traz uma história muito formosa e não põe isso na vida real, né, filho? Não achar que pode, porque as pessoas perdem na vaidade também, na espiritualidade, confunde o sagrado com vaidade, filho, com vaidade do orixá. E toma muito cuidado aonde isso se perde. Na religião. Ô, vó, quando se fala para todo plantio, uma colheita. Isso. Eu quero saber o momento mais triste da sua encarnação. Mais triste. Isso. Mas só que antes, vó, a senhora responder isso, me diz uma coisa. Então, se a pessoa é honesta e se tem que falar a verdade, mas, claro, falar com um jeitinho, ela vai dizer assim, pronto, então eu não preciso... eu não preciso falar nada, porque isso só me traz dor de cabeça. Como que essa pessoa deve agir, vó? Ela fala ou não fala? Porque ela não quer ter dor de cabeça. Aí ela pega e se fecha, é isso? É. Olha, filho. Muitas vezes é importante falar, filho. É importante falar, porque o silêncio, filho, ele é importante. Muitas vezes a gente discute com alguém e sai no silêncio, né? Mas eu acho que falar é falar com... Se você falar no tom de respeito, não ofende ninguém, meu filho. Se você saber falar com respeito e com carinho, é importante trazer a verdade, uma consciência até de mudança para aquele que está do seu lado. É se dar o direito de melhoria. A não ser que essa pessoa esteja fechada para as verdades e ela tiver um grau de evolução de uma ignorância, vamos dizer assim. Uhum. E não querer saber. Aí é o direito para o outro estar dando. Ele não está preparado para essa realidade e tem que ser respeitado na condição que se encontra essa evolução. Mas se a pessoa está aberta, filho, a ouvir, porque às vezes, vamos supor, às vezes uma amizade se acaba porque o outro ficou magoado com alguma coisa, se fez magoar, né, e não falou, e se soube. Eu já acho que você está dando direito de uma explicação, porque esse outro é tão importante. Pra que se fechar, meu filho? Eu vou até queria levar essa mesma questão para um outro âmbito. Que a pessoa diz assim, Porque quanto mais eu sou honesto, mais dificuldade eu tenho em todas as áreas. Então, podia dizer, a pessoa pode dizer assim, não, então para facilitar a minha vida, é melhor eu não ser honesto. Não, filho, porque ele está deixando de ser quem ele é. Ah. Ele já está deixando de ser quem ele é. Se ele é honesto, isso já faz parte dele. Ele não pode dar o passo para trás. Você entendeu? Sim, senhora. Ele não pode dar o passo para trás. O importante é ele. Vocês têm isso aqui, ó. Isso aqui chama identidade, né? Isso aqui quando o quê? Você, isso aqui quando vocês... Carimba. Ah, polegar. Assim. Isso. É, vocês impressão são, digital. Isso. Isso aqui faz vocês únicos. Faz vocês diferentes um do outro. Ninguém igual a ninguém, filho. Isso aqui é qualidade que vocês têm. Então, seja você sempre. Se você já está nessa evolução, como você vai dar um passo para trás? Porque lá na frente, vocês têm a colheita. Olha aí. Vocês têm a colheita de cada bem que vocês fizeram. Vocês podem, isso eu posso dizer, filho. Isso eu posso dizer nessa condição. Vocês não sabem o bem que vocês ganham fazendo o bem, na verdade. Vocês não sabem como um fardo se torna leve. E como os seus ancestrais, que já têm uma evolução, contempla de vocês fazerem as coisas certas aqui, viu, meu filho? Não existe um bem, filho, que é deixado para trás, que é irreparável. É tudo muito bem, meu filho. Tudo que vocês fazem é tudo muito bem registrado. Seja vocês sempre. Aquele que está se sentindo triste porque acha que a verdade é injustiçado, eu posso dizer, se sinta feliz, filho. Se sinta forte por você ser verdadeiro. Porque a verdade nos eleva. E uma hora, dia menos dia, meu filho, porque nessa vida nada é permanente, tudo é transitório, você será muito abraçado pela espiritualidade. E aí você vai ver o quanto você foi grandioso. Porque muitas vezes, meus filhos, não vem bem assim. Aí vocês fazem uma coisa boa e desiste, não, filho. Às vezes demora um pouquinho para vocês terem essa colheita mesmo, porque faz parte também das provas. Existem as provas, não existem as expiações. Sim. Então vocês estão aqui em expiações, em provas. A prova muitas vezes é árdua, ela traz a injustiça. E daquele que às vezes mais próximo de vocês, vocês são injustiçados. E aí vocês têm que ter o quê, meu senhor? A temperança e a fé. A fé daquilo de vocês acreditar naquilo que vocês não estão vendo. Mas que é sentido. Porque vocês sentem quando vocês estão na verdade. É uma voz muito mais alta, é uma voz interior que clama por vocês. Porque aquele que age com a verdade, ele já agiu já por um bom tempo, isso já vem de outras vidas. Ele já galgou já muita escada para estar na sua firmeza, na sua raiz. Isso aí não se conquista num dia não, caráter. Então nada compensa dar um passo para trás. Mais ciência, mais espiritualidade e menos religião. É uma proposta, né? Que quando se tem mais ciência, se tem mais espiritualidade e menos religião. Como que a avó entenderia essa frase? A avó concorda ou discorda? Aumenta ou diminui? A ciência seria aquilo que é exato, filho? É o conhecimento, é o conhecimento prático. Olha, filho, eu vou ser sincero, como estou sendo do começo ao fim aqui nessa conversa. Isso. Olha, filho, tem coisas que é além da ciência, filho. É muito além. É importante, a coisa mais importante como encarnado são as coisas de bom que eu fiz. Não que a ciência não é importante, porque a ciência traz muita evolução, né, filho, aqui para vocês, isso. Né? Muito, como se diz, avanço. Traz avanço a ciência, né? Mas sem a condição espiritual, eu acredito que a pessoa é vazia. É um ser vazio. A vida é muito mais do que o que se vê, é sentida. Porque isso aqui não, isso aqui é transitório, filho. Tem que se apegar dentro. Que adianta você ter a ciência e ter uma mente barulhenta? Nossa. Tem que ter paz. Tem que ter o que vocês não alcançam quando vocês enxergam. Então eu discordo disso, filho. Eu acredito que... Não discordo totalmente, porque a ciência é importante. Porque a evolução é importante, isso é muito formoso. Porque isso tem já no plano astral, nas colônias, né? Tudo isso é uma réplica. De outra forma, né? Etérea. Mas é... A gente usa isso aqui, filho. Isso aqui, ó. Oh. O desenvolvimento, isso é usado. Coração. O coração, filho. É o que você nutre, é o que você faz. É a sua mente, filho. É a sua paz. É isso que vai te deixar... É isso que vai trazer evolução para você. Porque tem muita gente, quando se encarna, eu faço alguns trabalhos na linha de Dr. Bezerra de Menezes, muita gente que se diz assim, que faz academia, né? Estudo. Ah, sim. Ah, filho, peregrina muito também, viu, filho? Peregrina muito, porque se prendeu só as letras, aí não é só isso, meu filho. Peregrina muito, quer dizer peleja, né? Peleja, é isso, filho. Entendi, avó. Peleja. Até alcançar, filho, o que é de verdade nutrido para se ter uma paz espiritual, tem que desenvolver muito, filho. É. Tem que desenvolver muita paz, filho. Que nunca, avó? Como que a avó responde uma pessoa que diz assim, não, o preto velho para mim é aquele que fica arcado, se tremendo, Tá ali fazendo uma novelinha. Um charme, né? Um charme. Olha, filho. Mas preto velho pra mim abre geladeira e se serve. Como é que é isso? Como que é? É assim, filho. É como eu disse pra você. A pessoa disse isso, né? Eu tenho uma capa ainda, né? Como eu disse pra você, pra me chegar aqui nessa vibração. Essa densidade. Né? Nessa densidade. Se fosse só a menina atuando, ela não ia estar se tremendo, né? Porque eu sou um pouco mais... Na minha forma, quem tem essa visão vai ver que eu sou um pouco mais robusto que ela. Ela estava bem gordinha, mas emagreceu um pouco. É um pouco mais robusto o meu corpo. Então, quando eu acoplo nessa energia, filho, eu mexo com as coordenações dela, assim, e tremo um pouco quando eu quero trazer afastar um pouquinho do mental dela, eu tomo mais a diretriz do trabalho. Pode ser uma forma arcaica, mas para essa vibração que eu estou alcançando no mental dela, eu mexo um pouquinho sim, filho. E muitos médios também da seara espírita, quando faz trabalhos fechados, também tem as suas transformações, filho. Também muda um pouco o seu estrejeito. Isso não é tão falado e tão defamado como um negro velho, né? Que usa uma capa mais humilde. Mas já vi já estranhos de linha mediúnica de seara espírita, de vertente kardecista, e fazer mudanças, trejeitos também. Então, se estão todos, então no atavismo, meu filho. Todos estão tão... Muito, se for assim, né? Se for por essa vertente. Então, vó, a gente tá chegando nos 10 minutos finais. Foi rápido, né, vó? Foi rápido, filho. Gostei, viu, filho? Vó, da hora, né, podemos fazer mais, vó, com a senhora vem? Eu venho, filho. Eu venho porque é muito bom poder falar de coisas que possa trazer elevação. Mesmo que muitas vezes eu posso estar sendo errônea, porque eu também tenho a minha evolução, né? Não sou perfeita, e o aparelho também não, mas um pouquinho a gente alcança no coração. E já tá bom. Eu ainda vou falar do momento mais triste da senhora, vó, mas apareceu uma questão muito boa. Quanto tempo demora para resgatar um encosto, vó? Olha, Não pode nem chamar ele assim, né, vó? Coitado. Olha, filho, é um espírito, né, que é um mãozinho que está preso, né, à realidade terrena. Olha, filho, isso depende muito, tá? Depende do grau que ele se encontra no mental dele, né, na alma dele. Tem encostos, irmãozinhos nessa condição que pode levar anos, filho, pode levar séculos. Nossa. Séculos não, é décadas, desculpa. Tá. Porque dependendo de como vai estar a cabeça daquele que está encarnado. A vibração do encarnado é que vai contar, filho, para esse irmão poder seguir. Tá? Porque um encosto, geralmente, um irmãozinho que se encosta, ele vai se acoplar por afinidade fluídica. Então depende dos seus hábitos e dos costumes do encarnado. É o filho do... uma história que o cavalo aprendeu e aprendi junto. O Dr. Bezerra de Menezes, né, é um grande irmão, um avatar aqui que vocês falam, né? Ele, na vida dele reencarnatória, de encarnado, ele teve um fio, onde esse fio tinha muita ligação com encostos, né, irmãozinhos, com afinidade de alguns vícios, e se tirasse tudo, haveria o desencarne de uma vez. Ah. Né? Então é um trabalho, depende muito do mental, da realidade que o encarnado se encontra. Se o encarnado está aberto a uma melhora, a uma postura e conduta de se melhorar daquele vício que ele se encontra, porque geralmente são ressonâncias criadas, né? Ah lá. O encarnado, ele tem que criar uma ressonância com esse irmãozinho, né? Vamos supor um irmãozinho que bebe demais, vícios nas bebidas alcoólicas. Ele vai atrair irmão com a mesma afinidade que teve aqui na Terra. Muitas pessoas que bebem, às vezes, não sentem o gosto da bebida, onde eles tomam uma garrafa de bebida alcoólica e não ficam bem, estados normais. Porque esse irmãozinho já está atuando já. E ele suga aquela energia. Ele se alimenta do que o encarnado se alimenta. Então, existem várias formas de irmãos, de encostos, né? De irmãozinhos que estão se acoplando essa energia. Eu posso te dizer, meu filho, que até o que vocês comem em demasia traz irmãos. Nossa. Traz, filho. Traz. Tem gente que tá comendo e não sente o sabor e está se alimentando, filho, por duas pessoas. Porque o corpo, filho, precisa de uma porção. Né? Não precisa, nada, tudo que é exagero, filho, vai partir para a doença. Olha, tudo que é exagero vai partir para a doença. Tudo que é exagero, filho, parte para a doença. Até a religião demais, filho. Até falar de uma coisa só. Você aguenta, meu filho, ficar perto de uma pessoa que só fala sempre o mesmo assunto? Isso, não dá. Não dá. Por isso que eu sábio demais, filho. Eu conheço um homem sábio, muito inteligente, filho. Olha, ele fala de todos os assuntos. Filho. Eu sou muito... Eu admiro, porque quando vocês amam alguém, vocês admiram aquela pessoa por alguma coisa. É. Quando acaba a admiração, acabou o amor. Eu admiro esse homem. Sim. Mas ele tem uma energia, filho, de lunático. De uma energia assim, meio já... Sabe quando a pessoa está perdida, filho? Você quer isso, filho? Muita coisa na cabeça. Habitolação é uma palavra humana que a menina usa. Habitolação. Isso. Ela tem que ser cometida, filho. Então acontece, filho, de exagero se tornar doença. Tá certo. Tem que ser leve, né? Qual que foi, vó, o momento mais triste da sua encarnação, vó? Isso eu vou falar pela primeira vez, meu filho. Oh. Olha, filho. O momento mais triste de encarnação de nega, filho, foi ver uma criança escrava morrer, filho. um menininho dos seus, vamos supor que ele tem 8 anos, filho. Uhum. Morrer na escravatura de apanhar, filho, por causa de por causa de coisa boba, filho. Por causa de molecagem, sabe, traquinagem de criança, filho? Uhum. É, filho, por causa de roubo. De roubo de vontade de comer. Uhum. Essa criança morreu, filho. Pra mim foi o momento mais triste. É ver um ser encarnado como um anjo ainda, né? Uhum. Desfalecer, filho. Na mão da escravatura. De chicote, filho. Não poder salvar. Muitos morreram, filho, muitos, né? Muitos é negro de 20 anos, 18, né? Mas uma criança, eu ter visto, foi algo muito dolorido para mim. Nossa, muito bom. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, vó? Eu sei que são situações, às vezes, um pouco muito tocantes para a vó, e agradeço a vó se permitir e visitar essas cenas novamente. Esse nega agradece, filho. É por isso que esse nega, mesmo no atavismo, chora, filho. Porque quando vocês... É a mesma coisa, meus filhos. Quando vocês perdem alguém que vocês gostam muito, uhum, e vocês recordam, isso traz um sentimento para vocês. É agora eu tive essa mesma... É realidade, filho. É como se eu tivesse regressado há séculos atrás, uhum, e vivesse essa cena. É nessa hora, filho, que eu me humanizo. Graças a Deus. E a gente que estuda, né, encontra isso no Livro dos Espíritos, quando ele diz que o espírito, quando se ocupa com o passado, revive aquilo como se fosse o presente. Né? Daí dá para entender a intensidade. É isso mesmo, filho. Uhum. É isso mesmo. Muito bem clara essa afirmação, uhum, meu filho. Uhum. Porque quando eu estou no meu... Quando eu estou nos trabalhos astrais, filho, em outras dimensões, é diferente, né? Esse nega não tem esse reviver. São outras tarefas, entendeu, meu filho? Sim. Mas é como eu digo para vocês, quando eu desço aqui, meu filho, eu tenho que falar um pouquinho com a humana. Isso. Eu preciso chegar no seu coração. Sim. E para mim chegar na sua energia, e para me trazer uma coisa humana, eu preciso ter veracidade com isso. Senão eu vou estar o quê, meu filho? Eu vou estar atuando uma coisa que não existiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Vó, então manda uma mensagem, vó, para os irmãozinhos que estão aí vivendo na qualidade de obsessor, de encosto, de alguém que pode estar no sofá de casa, ou num trabalho, ou indo de um lugar para o outro na condução, né? Que o encosto está ali empenhado de fazer um mal para aquela pessoa, né? Ou estudando aquela pessoa, o jeito de derrubar ela. Manda uma mensagem para esse espírito, vó. Você quer que eu mando pro espírito ou pro encarnado? Pro espírito. Pro espírito. Isso, que tá ali, que tá ouvindo junto com o encarnado. Isso é verdade, fazendo. Meu filho. Olha, lá. Olha, a mensagem que a vó dá para esses espíritos ainda tão preso é que algo mais feliz para o espírito é a liberdade. É a liberdade de não depender mais de nada. De não depender do vício do outro, da raiva que o outro nutre, do exagero da comida, do exagero da bebida. E que ele possa olhar do lado que sempre tem um irmão de luz, um espírito benfeitor, para amparar esse irmão. E que ele possa sentir no íntimo do seu espírito que a maior liberdade é se desprender da carne, é se desprender daquilo que te leva ao vício, que isso é só uma corrente, e cada vez mais isso só traz sofrimento. Que possa olhar para o lado e se perceber que a espiritualidade maior está sempre trazendo um amparo para esses irmãozinhos. É um Exu, é uma pombagira, é os guardiões. Eles estão sempre ali para acolher e para trazer uma realidade de liberdade, de vida melhor para esse espírito. É poder sentir dentro dele que existe um Deus. E não importa o nome que esse Deus tenha, ele está sempre de braços abertos para trazer tranquilidade e paz. Que a maior paz é a liberdade. Que a obsessão e o vício só traz a prisão só. E que a espiritualidade maior está sempre por perto, filho. Dependendo desse irmão que se encontra, desse espírito que se encontra, preso ainda, há tanta coisa triste, que ele possa ter força de se elevar e ter um momento de prece, não importa o que é falado no seu mental, é importante sentir um pedido de ajuda, pedindo uma libertação, pedindo um afago. Sempre tem um irmão de luz para parar. E que a liberdade ela não tem preço, é a coisa mais gostosa que você pode ter, é a liberdade do espírito. É a liberdade de não se prender mais às coisas da terra, a coisas palpáveis. É que isso é passageiro. Isso é uma ilusão para o espírito que está nessa energia. Isso só traz sofrimento. E que ele possa sentir um momento de... Que ele possa pedir dentro da alma dele ajuda, misericórdia. A misericórdia nessas horas é tão importante que sempre vai ter um espírito misericordioso para abraçar esse irmão. É isso. Graças. Que possa sentir um pouquinho de luz. Ele pede por essa luz, porque ele está preso ainda nos entreveios da terra. Mas se ele pedir por luz e clamar dentro das forças, que todo mundo tem força, todo ser, todo irmão tem força, todo espírito tem força. Nós temos a centelha do Pai Maior. Ele vai ser ouvido. Ele vai ser acolhido. Graças a Deus. Graças a Deus, vó. Graças a Deus. Quero agradecer a senhora essa oportunidade desse estudo com o espírito que a senhora é, representando essa falange maravilhosa da vó Catarina, viu? Que assim seja, meu filho. Eu que agradeço toda oportunidade de se fazer presente dentro da minha condição espiritual e trazer um pouquinho, muito simples, filho. Porque eu não fiz muito doutorado, meu filho, nas minhas reencarnações. Mas trazer um pouquinho de acalanto, trazer um pouquinho de esperança e de um afago de preto velho. De vó mesmo, né? Aquela coisa gostosa. E se sentir abraçado, meu filho. Graças a Deus. Ô, vó, graças a Deus. Ô, vó, se as pessoas que amam a vó Catarina e tem a vó Catarina na coroa, pensa assim, ai, agora eu gostei tanto desse diálogo com a vó, eu queria dar um presente para a avó. Que tipo de presente que a avó gosta mais? É um presentinho físico ali? Ou é um comportamento moral, uma conduta moral? Como é que é, avó? Olha, filho, o maior presente que um nego velho, eu falo por mim, né? Por essa nega velha, é o carinho, filho. É o carinho, não tem preço, filho. O maior presente para essa nega velha é vocês terem compaixão pelos irmãos de vocês. É vocês poderem ser solidários, meu filho. Viver em comunhão. Isso me traz uma alegria. O sentido de comunhão, meu filho. É esse presente que nega quer. Que cada pessoa que escutar esse diálogo, isso, possa, dentro, quando ouvir, sentir as palavras dessa nega velha, ou se fosse uma vozinha próxima, como se sinta abraçado, cada fio, como se eu fosse uma vozinha de vocês. Uma vozinha que gosta, porque geralmente vou passar a mão, né? O pai educa o filho, eu vou passar a mão. Então se sinta que essa nega velha está passando a mão na cabeça de vocês e trazendo muito amor, muita ternura na vida de vocês. Que vocês possam passar essa ternura para aquele que passar na tua frente. Sejam solidários. Não percam o instante da vida, porque é tão preciosa. Abaixa aquele que vocês têm de diferença. Isso aí para mim não tem preço. É poder trazer a alma de vocês para a vida. Porque é isso que vocês vão ser grande. É passar uma energia boa para quem está do seu lado. É resgatar aquele vizinho que está triste, preso nos seus problemas. Trazer uma palavra de conforto. Eu gosto muito disso, meu filho. É trazer um pouco de amor. Esse não tem preço para essa amiga. Então se sintam abraçados a cada um que ouve essa mensagem e transmitem amor, porque essa energia, ninguém pode com essa energia. Essa palavra do seu Tiriri, ninguém pode. Graças a Deus. Muito obrigado, vó, por essa visita, que foi muito mais que emocionante. Muito profundo, vó. Graças assim seja, graças em Deus. Gratidão, vó. Até breve. Através do seu aparelho mediúnico, mas também da sua boa vontade e generosidade, minha amiga. Que assim seja, eu que agradeço e espero que todos possam. A gente não agrada a todos, né? Na verdade, não é eu, né? O trabalho da avó, eu sou só um portal. Mas que essa emoção que eu sinto, ela possa transmitir para cada um que for ouvir o diálogo. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês ainda vão fazer eu chorar também. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu que agradeço.